Um dia de sal. Helena, bom dia. Aqui é Mônica. Bom dia, dona Mônica. Tudo bem? Comigo sim, mas não com as crianças. O que aconteceu? Elas passaram o domingo na praia. O sol estava forte e elas abusaram. Queimaram-se. Ontem à noite estavam com febre alta e com bolhas nas costas. Queria marcar uma consulta com um bom médico. Pode ficar tranquila. O Dr. Freitas, do convênio, é excelente. Vou telefonar para o consultório e depois ligo para a senhora. Obrigada, Helena. Não queria incomodar, mas já estava aflita. Responda. 1. Por que Mônica telefonou para Helena? Para pedir a indicação de um médico para as crianças. 2. O que aconteceu com as crianças? Como elas ficaram? Tomaram muito sol e ficaram com febre e bolhas nas costas. 3. Quem é o Dr. Freitas? Médico do convênio. 4. O que Helena vai fazer? Helena vai telefonar para marcar a consulta das crianças. Ouça mais este diálogo. No consultório médico. Então, crianças, a praia estava boa? Estava, mas o sol estava muito forte. É, com o sol, todo cuidado é pouco. Precisamos de sol, mas ele só é bom até as 10 horas da manhã e depois das 4 da tarde. Elas estavam brincando e não viram a hora passar. Isso acontece. Doutor Freitas, queria lhe fazer uma pergunta. Os meninos vão ficar com a pele manchada? Não, acho que não. É só usar a pomada direitinho. Ouça novamente algumas falas do diálogo. Repita estas falas usando os verbos no presente. 1. Então, crianças, a praia estava boa? Então, crianças, a praia está boa? 2. Mas o sol estava muito forte. Mas o sol está muito forte. 3. Elas estavam brincando e não viram a hora passar. Elas estão brincando e não veem a hora passar. 4. Doutor Freitas, queria lhe fazer uma pergunta. Doutor Freitas, quero lhe fazer uma pergunta.